Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado. Todos foram alcançados pelo amor de Deus nesse lugar. Sacrifício na cruz.